Eu não posso mais lutar contra esse sentimento. Mas ainda tenho medo de deixá-lo fluir. O que começou como amizade cresceu intensamente. Eu só queria ter forças para deixar transparecer. Digo a mim mesmo que não posso segurar para sempre. Digo que não há razão para o meu medo. Pois me sinto tão seguro quando estamos juntos. Você dá um rumo à minha vida. Você torna tudo tão claro. E mesmo quando estou sem destino, eu não te perco de vista. Você é como uma chama numa janela que me guia numa noite escura e fria de inverno. Eu estou me aproximando mais do que imaginava. E não posso mais lutar contra esse sentimento. Até esqueci o motivo da minha luta. É hora de atacar um navio na praia e jogar fora os remos para sempre. Porque não posso mais lutar contra esse sentimento. Até esqueci porque comecei a lutar. Mesmo que eu tenha que rastejar até sua porta. Meu bem, eu não posso mais lutar contra esse sentimento. A minha vida transformou-se no vendaval assim que eu te vi. Eu tinha perseguido os meus próprios pensamentos. E parece que estou sempre te seguindo, garota. Porque você me leva para lugares que eu sozinho jamais encontraria. E mesmo quando estou sem destino, eu não te perco de vista. Você é como uma chama numa janela que me guia numa noite escura e fria de inverno. Estou me aproximando mais do que imaginava. E não posso mais lutar contra esse sentimento. Esqueci por que comecei a lutar. É hora de trazer esse navio até a praia e jogar fora os remos para sempre. Porque não posso mais lutar contra esse sentimento. Até esqueci o motivo porque comecei a lutar. Mesmo que eu tenha que rastejar até a sua porta. Meu bem, eu não posso mais lutar contra esse sentimento.